apaixonada. Hoje eu quero te amar. Joga a mão pra cima e voa. E tem feitiço nos olhos, magia no sorriso, quando vem maravilhosa parecendo santa. Menina parceira, fera do cio, que chega em casa overdose de tanto desejo. Assim, assim, o gosto do seu beijo ainda está em mim. Coração te chama, boca pede bis. Eu quero ser seu homem, te fazer feliz. O amor é verdadeiro e já criou raiz. Então me liga, solta a voz, vem. Diz pra mim, hoje eu quero. Você eu bebo mar de canudinho e atravesso Polo Norte de Sardinha. Descalço no vulcão em erupção. Faço de tudo pra ganhar seu coração. Bateu bem forte, foi fulminante, balançou meu coração. Menina linda, tô ficando sem noção. Parei na tua, te quero toda pra mim. Não quero saber se tem neguinho já de olho em você. Está fechada a porta de seu coração. Faço de tudo só pra imaginação. Um pago pra ver e tente entender. Eu quero você, você, você, você. Quero você. E por você eu bebo mar. E aí? Entro descalço no vulcão em erupção. Faço de tudo. E por você eu bebo mar. De cada dia.